Salvador, muito bom dia, azul 2770, próximo para ingressar na Índia. Azul 2770, mantenha a posição na ponta de espera. Irá manter o ponto de espera, o 2770. Você é autorizado cruzamento, prossegue Quebec, Mike Lima. Na Lima, 1219. Quebec, Mike Lima, 1219 na Lima. Ótimo, Quebec. Estabilizado, tá? 3296. Na escuta, 2770. Condições de ingresso na pista e alinhar assim que a pista for decolar, assim que ele for liberada? Afirmo. Alinhar e manter a pista na 0, 2770. Alinha via Charlie. Via Charlie, 2770. Quest maintain heading 070-20, 20 miles. Clear the deviation, go 1094. Clear deviation, 1094. Som meia, bom dia. Azul 2770, decolagem autorizada, Lima, aquilo que vocês disseram no meu pé. É que sei, mantendo no meu pé. Aquilo que vocês reduzam na medida do possível ingresso na final pistão no 7 como número 2. É que sei, vai reduzir e ingressar na final no 7. Tá 3896 torre? Tá 3896 torre? Informação de tráfego, esquerda para o Alfa 34, no mil pés, em espera, não interfere. Paciente, ponto autorizado, 1-0-3-3-9. Azul 2770, decolou 29, controle Salvador 1208. Sim, 2770, chama controle Salvador 1208, obrigado. Batango Lima, Kilo X-Ray, vento 150 graus, 079, pouso autorizado, pista no 7. X-Ray, dois por gentileza, poderia coordenar uma condição daí para ir para a aero e para o Dada Mata, por Lima, Kilo X-Ray? Afirmo, quantas pessoas? Zero. Zero? Zero único, um opção. Gente. Prato. Com o meu papá Alfa Kilo, acione transponder 5615. 1094, we are able to fly direct Luna intersection. 1094, fly direct Luna intersection. Clear the ILS X-ray 1010, Kinesh 1016, the bus is at. Okay, clear fly Luna, ILS X-ray 1010, Kinesh 1016, the report is at. Romeu, Papa Alfa Kilo, 135260. Mudando agora para 5260, transponder, Papa Alfa Kilo. Tive na base. Aqui no confio pro que está batendo? Está batendo agora pro Ingesa. Índia, Serra, Eco, Serra Alfa, cruzando 10, o nível 100. Nível certificado? É o Papa Romeu, Papa Alfa, Kilo. É, nível final 430. Alfa Kilo, após Igeja, qual tem o próximo fixo ou pro? Após Igeja, DCC Puído, Papai Uniforme Índia Delta Oscar e Uniforme Índia 10, Bravo Serra Índia. Gente, Lima Aquila C. Para nível 430 e direto para posição Puído. Está presente, Puído e acendendo ao 430, Papa Alfa Kilo. Papa Alfa, Papa Alfa Kilo, contato radar estabelecido, 62 milhas, noroeste de Salvador. Chave centro Recife, na frequência 12545, alterna 126.85. 12545.85, bom dia, obrigado. Salvador, Armandia, Azul 4207, na chave. Azul 4207, contato, acione identificação, desse avião chegada bom para 4.000 pés, o ajuste em Salvador na 0 no meio. Identificou 4.000 na 0 no meio na boa, Azul 4207. Corrigou 1230, posso estar pronto. Alarão 1230, linha de decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 089. Ali decola, pista no 0, gol 1230. Salvador é o 4207, Yankee Golf, boa. Azul 4207, prossiga. É, desconsidero, desculpa. Stabilize, low 1094. Low 1094, Salvador Tower 118, decimal 95. 18, decimal 95, go 1094. Salvador Tower, go 1094. Low 1094, continue approach, send by Lady Grace. Anyway, go 1094. Airfoque, let's land on A10, wind 1, 4 degrees, 07 knots. This land runway 10 0 1 0 9 4. Alves 36, Colos 36, controle Salvador, 120, decima 80. 2 0 8 0, Colos 36, boa tarde. 1 2 3 0, contato radar decolagem sua via, saída PUC, era nível 370. PUC Jamo Aracaju, via Gol no 230 para o 370. One zero nine four, I'm gonna 38, so I get the next X-ray in contact 121, decimal nine. 129, thank you, good day. Salvador, 2770, solicitamos a offset da rota na 220 por aproximadamente 40 milhas. Azul 4207 2770 Azul 2770 Pro 220 por 40 mil, desconfiam? Confirmo. 2770, estou autorizado desvios. Gente, autorizado desvios 2770. Se você arranhar e decolar, pistão 0, vento no 30 grau, 079. Salvador, bom dia, 3198, está papá. 3198, está sendo identificação, vou estar para a chegada, bom, médio 1, ajuste Salvador, 0, 1 no 6. 1 0, 1 no 6, está 3198. Amador, bom dia, só tem 4777, a papá, informação, bom dia. Então, 4777, acione identificação. Esse avião é chegada bom para nível 060. O ajuste em Salvador, 10 16. Via até o 060, mas chegada bom, fita 4777. O 3198, confirma nível que deve? 050, com 3198. 050, 3198, grande. Salvador, você é oficial, decolou 241, controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, como você é? Controle, bom dia, como está em relação com você? Tango Oscar Golf Sierra, contato radar decolagem sobre a via saída Amon para nível 130. Linha para uma centena de graus de Amon, mostra você. Salvador, bom dia, 1648, a próxima ponte, espera pronto. Gol 1648, Aniari manter, pistão no zero. Ali mantém, 10, 1648. Bom dia, 37740, com informação, papai. 37740, acione identificação dessa via chegada a Bomé de Onos para nível 070. O ajuste em Salvador para 0 no meio. Ok, já via Bomé de Onos para o 070, com 16740. Você pode usar direto do túnel? Tá, 3740, calma o seu número 4 na aproximação. Controle, solicita voar direto ao Momo, se possível, Alfa Golf Sierra. Alfa Tango, Alfa Golf Sierra, mostra o perfil do Sérgio, calma 2, traço 2 na chegada perto. Sim, vai bater o teste. Azul 4207, desça para 2000, pede para autorizar a linha de SX2 da pista 190. Ajuste em Salvador, 90 no meio, reposte da pisada. Ok, 2017 agora, confia? O ajuste no 0 no meio, azul 4207. 1017, então vai reportar estabilizado, azul 4207, graças. Azul 777, reduza para 2190, nós. 219, da 4777. Você está velocidade próxima do Duma? Afirmo, 4198, vou até 3198. Então 3198, mantém a presente velocidade até Duma, está para 4000 pés, direto do Duma. 4000, direto do Duma, 3198. O ajuste no 0 ou no meio, então 3198. No 0 no meio. Salvador com 1648 decola. 1648, contato rodando decolagem. Após 2000 pés, para autorizar direto o Jamo, supra nível 350. 3000 Jamo. 230, cruza 250. Do 2770, solicita nível 180. Azul 2770, autorizado solicitar nível 1820. 1802770. Controle Gono 230, cruzo 250. Controle Salvador, Gono 230, cruzando 250 para o 370. Gono 230, sempre centro Recife, frequência 12545, antena 12685. 2545, 2685, Gono 230. Qual é o seu oficial? Com quem foi a ideia para o destino? A ideia é 350, senhor. Se você é autorizado direto do destino, mantém inicialmente 3 mil pés. Informo tráfego 2 horas, 1 a 9 milhas, rumo sul-oeste. Passa agora nível 090, descida para 4 mil pés. Um Alfa 320. Estimativo, direto para a Petrolina da presente, vai manter 3 mil até a sua liberação. Está estimando o povo em Petrolina aos 195, 195, o Oscar Gossier. Gente, Oscar Gossier. 3198, desce para 2 mil pés, autorizado IRS, que foi da pista no 0, ajuste no 0, 16, reposta estabilizada. 2006, reposta estabilizada, 3198. Então, 4777, vetoração para sequenciamento, curve à direita para 235. O limite será radial 290 de Salvador. Desce para 4 mil pés, ajuste no 0, 16. Ok, senhor, direita 235, desce 4.016, o limite é 390 de Salvador, tá? 4777. Então, 4777, informa o tráfego 10 horas, 13 milhas, rumo norte, mantém 3 mil pés, na chave 208. Excelente, senhor, 4777. O azul 4207, pode chamar tudo? Azul 4207, torre 18 decimal, assim. 895, boa. Doutor de Salvador, muito bom dia. Voo 739, informação papá. Voo 739, acione identificação. Preciso saber a chegada a Bomelli para nível 080. O ajuste Salvador no 0196. Bomelli 080-06, 739. Serviço vai dar encerrado. Chama em controle ilhéus na frequência 1201. Gente, controle ilhéus 1201, azul 2770, obrigado. A 3740 reduza para 230, mais. 140, aliar e manter, pistona 0. Aliar e manter, pistona 0, senhora, 140. 777, curva esquerda proa 190, limite é radial 280, Salvador. Esquerda 190, tá? 4777, limite modificado agora para 290. Poesinha 280. Fono 645, chame centro de Recife na frequência 12545, alterna 12685. Fono 648, copia o contato. 48, chama. Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Boa. 30 graus, 089. Para interceptar o curso localizador, curva à esquerda, proa 145. Está autorizado a IRS Sexueira Pista 10, segue com o número 2 na aproximação. Desce para 2.000 pés. O ajuste 09. Ei, cavaleiro, esquerda 145, desce 2.000 pés. Tá 47. Para 4.000 pés, o ajuste 906. 4.906, 3747. 739, para 5.000 pés, o ajuste 906. 5.000 pés, 906, 339. Pronto, está com a massagem, podia voar a proa de Duna? Autorizado, até o Graia. Autorizado. Xanamé 140, decolou 53, 0-8, controle. 0-8, controle, Xanamé 140. Xanamé 140 no perfil da PUCA. Xanamé 140, contato radar, decolagem, suba, VC da PUCA para nível 350. Ia sair da PUCA, nível 350, Xanamé 140. Estabilizado, até 3198. 3198, Xanamé torre na frequência 118, decimal 95. 19, boa, até o retorno. Tá 3198, torre. Tá 3198, agora passando o índice A. 3198, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 079. Livre, pouso 3198. O procedimento já está estabilizado, ajuste 906. 3110, ajuste 1096, pula 0530. Poderia coordenar para o Aracaju? Genial 140, guarde. Genial 140, obrigada. A 0 mantém a ponta de espera. A 0 copiou? Azul 270, ponto de espera da 10. Azul 270, mantém a ponta de espera. Vamos até a ponte espera, 2710. Salvador, bom dia, tá 4777. 4777, continue a aproximação, agora de satélite. Tá, 4777. Tela 777, solo 56, solo 219. Boa, 3198, solo 56, solo 219, corrija. Tela 4777, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 079. Pouso autorizado, pista 10, TAM 4777. O 4-0 está autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, obrigado, né? 61 no 4-0. Azul 270, Lima, tem pistana 0. Alemã 0, 270. 4-0, chama-se Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, alterna 12685, estana 61, nunca precisa. Estabilizou visão, 3745. 3740, chama-se 2 na frequência 118-95. 8795 3740. 1739. Confirme por quantos miligramas você está pronto? Aqui está pronto, dona, você está presente. Retigou 1939, desce para 4.000 pés, o ajuste 0196. 4.016, gente. Corre, Maria, 3740, final da cinta no grau. 3740, pouso autorizado, pista 0, vento 130 graus, 06 do Janós. Pouso, pista 0, 3740. 790 decolada 01, chame controle, Salvador, 120 decimal 8. 1208, vaso 3790. Voo 1739, aguarde pela transferência, dispara 2000, fez o ajuste 1096. Manda a transferência para 2016. Sopa Tango, Sopa Tango, por favor, que se erra. Cheque para responder, por favor, senão vai ser modo chave. Uma questão. Azul 2710. Azul 2710, contato radar decolar de sua via saída da Conde para nível 1970. Via Conde 1970, 2710. E quem é que eu estou dizendo aqui, Nostra de Plano Sacre? Plano 3740, sala 02, libera direita, sala 1, 21, decimal 9. 219. Eu vou oficiar agora a receber modo Charlie, passa nível 092. Chame a 2, Salvador, na frequência 118, decimal 95. 295, bom dia, obrigado. Salvador, Tango, essa golfe Sierra, 52 milhas, norte de Salvador, serviço com radar encerrado. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 126, decimal 8. Ajuste, passa agora, mantenha o nível 100. Doutor, o voo 9128, bom dia. Bom dia, voo 9128, a senhora identificação. Oi, a posição do 1 desse para 4.000 pés, estou assistindo a 06. Zona 4.016, 9128. Falou 1, 739, falou 00, mas desculpa, só para desviar do cubo aqui, mais uma mira, só desviar desse cubo aqui, deixar ele pela esquerda. Bem, chegou 912, só autorizar 6 dias, após desvio foi Duna, desse para 2 mil pés. Sim, após desvio Duna, 2 mil pés, nós 128. Achamos aqui, autorizando a linha de decolar, estando a 7, vendo o voo no 30 graus, 08 nós. Autorizando a linha de decolar, 07, como é que é? Tiago Juliette, autorizando alinhamento, cabeceira 35, vento 130 graus, 08 nós. Vem aqui do farol 105, farol de Capão, chame controle Salvador, 120-8. Tá lá no farol, chama 1208, controle. Qual o índice de serra? Pode ser, 9128? Negativo o índice de serra, 9128, foi duna repostabilizada. Ok, repostabilizada, 9128. Tá bom, meu mãe, Tiago Juliette, decolagem autorizada, pista 35, vento 130 graus, 079. controle, o Azul 4082, passando 8190 para 150. Passará 20, confirmar. 082, acione identificação, desse avião chegada a bola média 1 para nível 050, ajuste no 015. Bola média 1, via, desce para o 050, Azul 4082. Controle Salvador, bom dia, Oxané 6200, Quebec. Oxané 6200, acione identificação, desse avião chegada a bola média 1 para nível 060, ajuste no 015. Bom dia, Romeu, está mais Yankee, quando possível chamar do Taposo. Taposo 1425. 1425, copiado, ótimo, Mike Yankee. Controle, Papá Romeu, Mercado do Leste, bom dia. Controle, o Azul 4082, fazendo desvio à esquerda para o 050 para ajustar a formação. Azul 4082, tem condições de voar para o SENTAP? Afirmo, 4082. Está autorizado voar SENTAP e Azul 4082. SENTAP, 4082. Com a Romeu, Oscar Mike Yankee, confirme por quantas milhas irá se afastar de Salvador? Estabilizou, 9128. Boa, 9128. Chame a torre na frequência 118, decimal 95. 18927. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, mantém sob condições visuais. É bom te atingir no nível 04. Pode manter mil pés, senhor? Está visual o controle aqui. Vai manter 1 mil pés, eu estou deixando, confirma, Mike Eco Juliette. Negativo, senhor. Eco Juliette, controle? Afirmativo, senhor. Se puder manter mil pés aqui, eu lhe agradeço. Autorizado a manter no meu pé até destino. Aposta 2-0 milha em Salvador, quando possível estimada para o pouso. Certo, o sinal de pouso vai ser aos 3-0. 3-0, copiado, Mike Eco Juliette. Azul 2710, desta hora 3 milhas da posição com de serviço radar encerrado, chame o controle de Aracaju na frequência 120 do Small 3. Controle Aracaju 203, Azul 2710. Papai Romeu, Oscar Mike Yankee, confirme o destino. O destino é a P59, que está na radial 242, Aracaju. Papai Romeu, Oscar Mike Yankee, reporte. Todo visual. Já está visual em contato bilateral. Romeu, Oscar Mike Yankee, em frequência livre. Frequência livre, já vai liberar 1700. Autorizado o voo ITAP, Oxané 6200, ajuste no 095, desça para 5 mil pés. Estado 0095, 5 mil pés, Oxané 6200. Azul 4082, desça para 4 mil pés, após desvio, autorizado direto para o túnel. 4 mil, após desvio, direto para o muro azul, 4082. Juliano 28, Carlos 23, libera direita, solo 1 no 2 no decimal 9. Estação 2, 1 no decimal 9, 094 autorizado, a linha área decolar, pistona 0, vento 1, 30 graus, 07 nós. Deveria a linha decolar 1-0, vou dar na fala. Bônus 094, decolador 24, chame controle Salvador, 1-10-0 decima 8. 208, 094. Controle Salvador, bom dia, voo 1094. Voo 1094, contato radar decolagem Supra via saída MOM para o nível 370. Via MOM 370, 1094. 082, disparador 2000, teste autorizado IADF X-ray da pista 1-0, ajuste no 0-5, reposto estabilizado. 2-0-1-0-1-5, chamar estabilizado, azul 4-0-8-2.